solo, solo. E vê a sigla, vê a sigla. Enquanto passa a noite acendo, te ganho na gíria, geral mundo e compreendo que tudo que eu só imaginava agora tô tendo. Agora eu tô vendo, mas a presa voa como o vento. Enquanto passa a noite acendo, te ganho na gíria, geral mundo e compreendo que tudo que eu só imaginava agora tô tendo. Agora eu tô tendo, mas a presa voa como o vento. Me chama pra pista, compensa só giro enquanto eu toco hit, não é? Se falo o que penso, o que penso é o que falo, o que quero é você, mulher. Se joga o cabelo, me esnova, a manobra perfeita, me envolvo na preta, sorrindo, aproveita, te olhando confuso, mas calma que o beijo me ajeita, mané. Te caço parado, mandando, mesmo com tudo rodando, siga meus planos, junte seus manos aos comandos e também aos manos. Enquanto focado, são vários, amasso no embaço, não perco meu traço, por isso que encano mulheres em primeiro plano. Claro, claro. Seria mais? O que seria mais? O que seria mais? Solo, 2012, satisfação realizada. Parceria. Enquanto passa a noite acendo, te ganho na gíria, geral mundo e compreendo que tudo que eu só imaginava agora tô tendo. Agora eu tô vendo, mas a presa voa como o vento. Enquanto passa a noite acendo, te ganho na gíria, geral mundo e compreendo que tudo que eu só imaginava agora tô tendo. Agora eu tô tendo, mas a presa voa como o vento. Seu jeito sexy me atrai, quando eu te vejo me bate a vontade do beijo. Vai e vem, meu bem saciado, meu desejo, descendo, quebrando, eu tô enlouquecendo. Confesso, não sei o que tá acontecendo. Te peço um abraço, cê lê pensamento de braço aberto, já vem me dizendo. Sentimento mais forte batendo no peito, respeito o efeito, foi feito perfeito. Entendo, vivendo, aprendendo, me rendo, me prendo no amor, não tem outro jeito. Fico assistindo só de camarote, sorrindo, vivendo sem contar com a sorte. Pretendo mantê-la, maneira mais forte pra tê-la comigo, tá vendo o suporte. Tocando na pista, quem sabe é trishoque. Capa de revista da lista mais top. Que me feitiça, me atiça pro bote. Não sente abusada, tem cara que foge. Encaro de frente, não paro o cronômetro. Por essa gata eu ando quilômetro. Por essa caos, hit eletrônico, vou te provar, não tô sendo irônico. Quem me ama e chama, que seu coração tá fervendo. Sempre reclama, mas ama, apoiando o que eu tô fazendo. Não viso fama nem grana, mas penso no meu sustento. Me chama pra tua cama, eu te dou o que tu tá querendo, faz tempo. Enquanto passa a noite acendo, te ganho na gíria, geral mundo e compreendo que tudo que eu só imaginava agora tô tendo. Agora eu tô vendo, mas a presa voa como o vento. Enquanto passa a noite acendo, te ganho na gíria, geral mundo e compreendo que tudo que eu só imaginava agora tô tendo. Agora eu tô tendo, mas a presa voa como o vento. Arisca na pista, cobiça, petisca, fazendo meu verso na linha, na risca, veneno na boca, que mina mais louca, descendo, dançando. Eu não tô de touca, tecendo essa teia que tá me redando, amo bandido, verso rufando. Fica comigo, amante, marido, amigo contigo, minha mina, minha rima, meu vício. Clima propício, acho difícil, Simba nativo, livre dos crivozinho nos beat, tudo da city, Eva e Gustavo, nosso convite. Quebrando na trinca pras mina dançando, bebendo, curtindo, a noite virando, adrena batendo, corpo samando, quatro paredes, corpo suando. Gata propícia, tem a malícia, eu vejo seu corpo, sua boca delícia. Eu tiro sua roupa, puxo seu cabelo, se entrega, não nega, toda no empelo. Deixa que eu sei como te conduzir, tua parte tu fez, já foi me seduzir. Jeito que me olhou, já viu que molhou, já não desandou, já é demorou. Enquanto passa a noite acendo, te ganho na gíria, geral mundo e compreendo que tudo que eu só imaginava agora tô tendo. Agora eu tô vendo, mas a presa voa como o vento. Enquanto passa a noite acendo, te ganho na gíria, geral mundo e compreendo que tudo que eu só imaginava agora tô tendo. Agora eu tô tendo, mas a presa voa como o vento. Claro, claro. O que seria mais? O que seria mais? O que seria mais? Claro, claro. O que seria mais? O que seria mais? O que seria mais?